eu mato toda a saudade. A gente conseguiu chegar até aqui. Quanto tempo faz que a gente não se vê? Me conta aquela história tonta, aquela que cê sempre conta. Quanta falta eu senti. Me conta aquela história longa, por mim eu viro a madrugada. Até amanhã pode chegar. Entra sem bater. Quanto tempo faz? Já não sei dizer. Pode chegar. Eu quero todo o seu carinho, ou não vou conseguir me relembrar de nada. Relembrar por mim eu viro a madrugada. Até amanhã pode chegar. O perfume que tava guardado, boot maneiro todo colorido, matando a saudade de tá arrumado. Hoje não vai dar errado. Fui vídeo chamada, não tinha sacado que eu amo o barulho da sua risada. Nós estamos aqui juntos, cê tá do meu lado. Hoje não vai dar errado. Gança na noia com os beats embaçados. Som do vizinho mistura com o nosso, que nem no almanac que segue fechado. Hoje não vai dar errado. Nós estamos aqui juntos, cê tá do meu lado. Então vira essa casa de ponta cabeça. Pula de ponta cabeça pra baixo. Pode chegar. Entrar sem bater. Quanto tempo faz? Já não sei. Quando a gente pudesse encontrar. Tá, tá, tá, tá, tá. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Quando a gente pudesse encontrar. Tá, tá, tá, tá, tá.